e meu brigante, quero partir rumo ao mar. Velhinhas das vielas estreitinhas, onde o fado já morou. Adeus, meu bairro de encantos, dos teus mais lindos recantos, só a saudade ficou. Adeus, moraria. Adeus, tradição. Já vejo a cidade cantar com saudade na tua canção. E as casas velhinhas, feitas pedraria, vão pelo caminho dizendo baixinho adeus, moraria. Adeus, trapeira molesta, das sardinheiras em festa e dos beijos ao luar. Adeus, taverna bizarra, onde nas noites de parra guitarras iam chorar. Adeus, moraria. Adeus, tradição. Já vejo a cidade cantar com saudade a tua canção. E as casas velhinhas, feitas pedraria, vão pelo caminho dizendo baixinho adeus, moraria. E as casas velhinhas, feitas pedraria, vão pelo caminho dizendo baixinho adeus, moraria. João Braga com Adeus Moraria, antes Teresa Tarouca com Eu Brigantinho e também ainda antes Rodrigo com a música Parece que é Bruxo. Vamos seguindo nesta edição com uma outra fadista, bem conhecida de todos nós, também já cá não está. Aliás, eu não sei destes fadistas quem é que já nos deixou, o Rodrigo sei que ainda é vivo. Bom, mas a Lucília do Carmo, sim, já nos deixou. Ela vai nos cantar Maria Madalena, uma música muito conhecida, um fado muito conhecido. Vamos ter aqui a oportunidade de escutar nesta edição do Diga Lá ao Senhor Fado. Teresa de Noronha também já não está entre nós. Maria Teresa de Noronha canta-nos Mouraria. Isto vai sempre reportando aos fadistas e aos fados antigos, não é? É portanto uma... O que eu disse, iremos centrar-nos apenas no fado de raiz, no fado mais tradicional, na época de ouro do fado, não é? Os grandes nomes. Carlos Ramos vai-nos cantar Sempre que Lisboa Canta. São as próximas três da edição de hoje do nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Espero que goste. Vamos à música. Sempre

seu lindo, não se pode aguentar, não se pode aguentar. Samaritana, plebeia de Sicar, cantando, te vi Jesus beijar. Na tarde, quando foste encontrá-lo só, morto de sede junto à fonte de Jacó. Sonha, acolheste o beijo que te encantou, serena e empalideceste, e Jesus Cristo corou por ver quanta luz irradiava da tua fronte, quando disseste ao meu Jesus: que bem eu fiz, Senhor, em ir à fonte samaritana. Vai a visitar alguém espreitando, te viu Jesus beijar. De tarde, quando foste encontrá-lo só, morto de sede junto à fonte. Good.